deixa a dor passar. Por enquanto fica aí sem me procurar. Melhor não insistir. Me ofendeu demais. Foi falando sem pensar e eu fui incapaz até de argumentar. Acho que um tempo separados vai fazer bem pra nós dois, é minha opinião. Vai saber se é esse o plano e voltaremos preparados pra encarar qualquer situação. Um ponto